49 ao número 2 no setor, mantendo escuta e aguarda. 4-1, 77 da Azul, tem livre decolagem da 10, 21, 5, 0 graus, com 5 a 9. Ao número 3 do setor, temporário da companhia que já foi autorizado no 01, na sequência, vai também uma companhia no 02 e só vai a seguir, ok? Azul com 150 com 5. O meu Charlie X-Ray no solo aos 59, ponto de parte, por gentileza. Gente, autorizado backtrack, a porta liberada no 7. Bruno 77, decolou 00-119-8, controle. 190, azul 4177, obrigado. 119-8. 119-8, azul 4177. Controle Salvador, o azul 4177 decolou cruzando 1500 na sua escuta. Azul 4177, contato na dama decolagem, sua para o sub-1660. Sub, mantenha 360, contato na dama decolagem. Sente sub-1660, azul 4177. Controle, teria condições de atuar da EL pro azul 4177? Autorizado. Sim, autorizado da EL azul 4177. Gente, até a próxima, X-Ray. companhia que encontra-se no 01, que está através da aeronave inicial táxi, que será autorizado. É o número 2 no setor. Acionado com 102, autonomia de 6 horas e 14 minutos, alterna o Daniel para o táxi. Via India Alpha, me chama pronto no ponto de espera, 5898. India Alpha, chama pronto, 5898, tá? Linha 749, assim que a aeronave da companhia retaguarda inicial táxi, autorizado push no 02. A linha colapsa 10, venta de 950 graus com 590 e 5898. A linha cola 10, autonomia 4 horas do Galeão. Prossegue via India Alpha, mexendo pronto no ponto de espera, 6749. Decolou 07, 119.8, controle. 198, boa. 57 no 7, após a passagem do tráfego da companhia a retaguarda, autorizado push no 04. Mantém 340, Israel. 340, possibilidade de voar da Israel, senhor. Obrigado. Israel, obrigado. 347, 325, na frequência 251, alterna 1 no 3, 325. Azul 477. Estamos 4. para Recife, na frequência 251, alterna 13325. Linda, cola para 710. O vento é de 140 graus, com 4 graus, altímetro mix. Rio 5973, essa é uma identificação, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 581, informe estabilizado. Ajuste 1015. Desce para voar, direto turma, descendo para 2015, Rio 5973. Decolou usando 0119-8 controle. Controle Salvador, Web 6749, bom dia. Web 6749, contato radar na decolagem, mande 340, saída arma. Bom dia, gente. Seria Elefa pro 6749? Mas o perfil da saída, boa, gente, pegando a saída, obrigado. 5898. 1 alterna 3325. 251 alterna 3325, 8898, bom dia. Ó. Jet 5717, we're the contact number on departure, climbing maintenance at level 340 on our departure. Roger, on our departure, 340, 5717. Jet 6749, Nova 56, na frequência 260, ou terno 288. 260, 288, obrigado. Siga, Alfa X-Ray Bravo. O Alfa X-Ray Bravo, a informação de rebote, bate 3, até a posição 0-3, bate principal. Está autorizado, reporta ao teste. Reporta ao teste, Alfa X-Ray Bravo. International, agora 218 metros. 18 Rio. Salvador Rio 5973, final tem baixado checado. Rio 5973, estou no visual, tem livre pouso na 10-201 a 40 graus com 4 nós. Gente, autorizado, pouso Rio 5973. Uno 804, estão na identificação, chegada a Ponte desse, mantenha 2000 pés, ajuste de última zona 1015. Objeto 5797, chama Centro Recife, na frequência 1251, alterna 133-25. Roger, Recife Center 1251, if unable 13325, thank you, have a nice day. Procedimento correto, chama o puxo no 10. Rio 5973, no solo, aos 25, livre à direita, Alfa Kilo, parte 3, atenção sinalizada. Livre a esquerda, Alfa Kilo, para o parte 3, até o sinalizador, 5973. Bom dia, até a próxima, Arthur Bravo.